presta atenção, quando eu falar cês vai gravata. Ainda resta atenção que me sufoca igual gravata. Me depravata, esquece, errou na constatação. Na brisa que me entorpece, eu vim pra constanação. A vista eu não vejo terra, só guerra até no salão. Terra, não vejo a vista, só prestação no talão. Latão na mão, e latão os irmão que tá na mema. Que tá sua motoque num peão pra Ipanema. Sem ter que tacar no bigode e falar pra madame, perdeu. Já era me passar bolsa e o relógio europeu. Euro deu, e mais um trampo não. Isso eu não quero, essas fitas que fode. Essas fitas não pode, isso eu não quero. E bem na mente o mal, e mal eu escuto bem. E o mal eu escuto bem, mas isso já é normal. Conflito, motim interno, cê sabe dessas neuroses. Minha mente é igual de interna e tá longe de apoteose. Eu me sinto já sem água, um dia no deserto. E o que eu sinto é só mágoa, mas meu rap eu não deserdo. É nós pilaco, tamo junto, só quando precisam. Cadê os mais pilaco quando eu tô na precisão? Precisão de alto calibre com a caneta chega e vara. Se eu tô de fura na mão, eu sei que a bala chega e vara. Mas não acaba a opressão, no fim é isso que eles gostam. E os que gritam a opressão, os mesmo que ri pelas costas. Há dias que eu não durmo bem. O mal me visita frequente. Espírito sem luz, que nada reluz. Não seduz, mas querem entrar na minha mente. E ontem foi foda pra dormir também. Meu anjo, teve mó trabalho. Eu pensei merda pra caralho, lembrei. Sozinho, eu penso merda pra caralho. Humildemente. Reluz é ouro, sem fazer jus no Brasil. Reproduz e induz a indústria do vazio. Anota pra sempre, feito tatuagem. A cota é derrubar os que sem tatuagem. Chacota é miséria humana no SUS. Lorota séria, morte sem sabor ao caçuz. Ao capuz, meu sanatório fumando Rivotril. Me conduz na linha levita e evito o pavio. Se pavio, meu fardo tardo escutando o mal. Retardo dardo, sigo escutando o mal também. Eu comigo e o perigo é que eu só ouço o mal. E minha mente é o castigo e o mal eu escuto bem. Deixar de ser pra parecer, atender o que remunera. Querer não é acontecer, pra merecer enumera. Os fracassos, os compassos, o espaço, um coração. A cada passo faço do traço a solução. Depois soma o coma da maioria. Vai, toma, doma sua euforia. Alforria e com classe, classe alfarria. Socorria, ocorria enquanto o sangue escorria. A trela, a estrela de uma noite da trela. Trama ela, rainha das tramela. Cautela, o mal é um ditador que ditador na missão. E é assim, quer saber? Foda-se a opressão. Há dias que eu não durmo bem. O mal me visita frequente. Espírito sem luz, que nada reluz. Não seduz, mas querem entrar na minha mente. E ontem foi foda pra dormir também. Meu anjo, teve mó trabalho. Eu pensei merda pra caralho, lembrei. Sozinho, eu penso merda pra caralho.